Já ouvi tanta gente me perguntar quem sou eu. Na verdade, complicado é entender de onde vim. Minha história tem seus altos e baixos, de vitórias e alguns fracassos. Corri riscos e por muito pouco não morri. Para entender o que Deus queria comigo, chorei. Para aceitar seu chamado em minha vida, questionei. Teve dias que eu fiquei calada, outros dias que eu chorei demais. Tinha dia que eu estava tão calma, outro dia perdi a minha paz. Até hoje não entendo porque Ele me escolheu. Pois na fila que eu estava, eu fiquei em último lugar. Mas Ele tem seu modo de agir, até porque Ele é Deus. Ele olhou para o final da fila e mandou me chamar. Sabe quem sou eu? Escolhida, consagrada, revestida, adornada. Mesmo sem merecer,